Salvador, good evening, Airbus 084, Airbus 330, stand 11 for clearance to Madrid. On our tower, 118.6. 118.6, thank you. Salvador, good evening, Airbus 084, Airbus 330, stand 11 for clearance to Madrid. Roger, Airbus 084, clear the side to Lima Echo Mike Delta, Madrid International Airport, flight level 390, via Upper Zulu 10, November Tango Lima VOR, then Upper November 873, in tall position, flight plan on road, after takeoff, left turn, Puka departure, Zipar transition, score code 5070, approach control 120.8. Okay, clear to Madrid 390, and we are cleared via Upper Zulu 10 to November Tango Lima, Upper November 873-2, intersection Intol, after Intol flatband route, after departure, left turn. Puka departure and whenever 120.8, can you confirm squawk please? Squawk 5070, Puka departure and Zipa transition. Puka departure, Zipa transition, squawking 5070, by 084. That's correct, call me red to start. Quick up. Had November 5790 Juliet. Call sign again. number 970 Sierra Juliet. Roger, what is your destination? What is your estimate of the block time? Zulu. Okay. It's so early to take off, and I don't have your ATC clearance just now. I suggest you call me more. 60 minutes, and I will see if your flight plan is available. Okay. Right for stand 11, ready to push back. Start up and push back. Approve, the call is ready to taxi here. Error of 084. Push and start approved, call you for taxi error by 084. November 970 Sierra Juliet, solar birth tower again. November 970 Sierra Juliet Tower again. Transmissão baixa e ininteligível, confirme. Foi o Sané 6303 com informação ampla. Autorizado Guarulhos, aguarde a rota e o nível de voo 360 até a saída. Cruzando 070, 060, 6262. Xanana 224, desce para 2010, favorizado LS, reporte localizador, ajuste altímetro no 017. 1017, ajuste, 2000 pés é a altitude, reportaria estabilizado no X-Ray 6224. O Xanana 6313, Guarulhos, via Pezulu 10, Bridge, a Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Papá Charlie Lima, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita. saída da Euleda após bridge. Controle 1-20.8, torre é esta, transponder 5066. Autorizado para Guarulhos pelo 360, apertulo 10 até bridge, apertulo 16 até Belo Horizonte, direto trilha, direto porta de caldo. Decola da 10, curva à direita, saída da Elta, São Leda, depois direita, bridge. Controle de saída 208, transponder 5066, janela 63. Correto. Finalzinho da sua mensagem ficou ininteligível novamente, está variando um pouquinho sua modulação. Ok, copiou 5066 de transponder 5066-303. Correto, chamo pronto para acionar. Taxi approved, turn around April 1 via India, holding point runway 10. Confirm persons on board. Confirm persons on board, at Europa 084. Salvador, Europa 084, stand by. Standing by. Europa. Europa 084, persons aboard 196 and taxi from India at holding point 10, Europa 084. Okay, 196, persons on board. Taxi approved, turn around to your left, April 1, next Alpha and Bravo. Please, caution and pay attention to the airline. Okay, that's copied. That'll be April 1, exit via India and Alpha Bravo to holding point 10 and caution on yellow line. Airbus 034. That's affirmative. Stabilizando no ILS X-Ray, visual com a cabeceira 106224, chama. Janela 224, autorizado final S, agora de transferência. Guardando transferência, 224. Por algum desvio, janela 224? Negativo. Confio? Negativo, senhor. Aqui, estou observando que o senhor está estabilizando a 3 milhas antes de turno. Gente. Muito boa noite, 6224 Genève, 3 milhas para externo, visual. Boa noite, avistado. Acusa e com o trem baixo travado. Acusa, era aí. 224. Travado, passando externo, 6224. Autorizado pouso 180 graus, 07 nós. Oceaner 6224. Dúvida e pouso 6224. Oceaner 6224, sua informação, algumas luzes ou lâmpadas do balizamento estão com intensidade alta, não podendo ser reparadas no dia de hoje, só segunda-feira, falei pra ela. Ah, sem problema, obrigado pela informação, e realmente tem algumas mais fortes, mas não interfere, obrigado pela informação de todo jeito. Ok. Salvador, boa noite, o DAN 3305, informação alfa, autorização Recife. And maintain. Clear to the line up on wait, runway 1 here, Cherry Pole. Oceaner 6224, no solo 54. Viva direito e táxi até a posição 01 do pátio 1. Até pole position, change do desvio da Alfa 6224. Firmo. Foi, boa noite, tá 3305. Tomação alvo, Alfa, autorização Recife. Autorizado via Peruísque 58, nível 330, saída Fuca, transição Caju. Controle 120.8, transponda 5073. Autorizado? 330. 330, autorizado para Recife, Peruísque 58, decola 10, Fuca, Caju. 1208, controle Salvador, 5073, o transponder 3305. Correto. Chame pronto para acionar. Chamarei, grato. Europa 084. Clear to take off. Runway 10180 degrees, 06 knots. Clear to take off, runway 10, the ripple. Boa autorizado com fins via Pesolo 10, bridge, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, bridge. Controle 1.20.8, transponda 5074. Chame pronto para acionar. Air Europa 084, Airborne 57, contact Salvador Approach Control 120.8, bye. 120.8, set up by 1084, have a good day, bye bye. Salvador, você não é 6303? Salvador, approach Europa 084, we are climbing at 390, clear of 2200 now. Europa 084, with a contact on departure, we climb into level 390, maintaining Puka departure. Puka departure, climbing 390, Europa 084. Autorizado, chamo pronto o táxi. Salvador, pode apenas confirmar balizador aqui na posição 01 no primeiro 224 Xané, não tem farol. Paciente, eles vão chegar aí, acabam chegando, positivo. Não tem muito o que fazer assim pra, com relação a essa problemática. É uma problemática que está acontecendo aqui em Salvador, mas não tem o que a gente fazer. Ah não, sem problema. Achei que tivesse como informar em série, sem problema. Obrigado pela sua escuta de qualquer maneira, se tiver alguma notícia por aí. Positivo, se eu te souber de alguma novidade, alguma coisa extraordinária ou diferente que eu possa auxiliar, eu ajudo. Agora, o que tem acontecido é que eles chegam logo em seguida. Positivo, se demorar um tempo assim, 3 minutos já é um tempo considerável. Aí eu vou tentar agir de outra maneira. Muito obrigado pela sua assistência, acabou de chegar um colega aqui. Obrigadão. É, positivo, o que tem acontecido é isso. Os senhores pedem, aí a gente fala isso, exatamente isso, que eles acabam chegando, não demora um minuto, um minuto e meio, estão chegando. Agora, quando chega ali uns 3 minutos, aí sim, aí eu tomo uma atitude diferente e já questiono a infraero. Positivo, porque no momento em que o senhor me pede que eu vou ligar ainda para a infraero, é o tempo que o sinalizador está chegando aí. Obrigado. Uma falha que está ocorrendo aqui em Salvador, porque são várias situações desse tipo aí. Tá, Jé, obrigado pela informação, 6224. E só um detalhe para complementar, esse serviço, não sei se o senhor sabe, acho que deve saber, não é, às vezes alguns pilotos confundem, não é a infraero que presta esse serviço, viu? São sinalizadores, são pessoas da sua companhia, da empresa, de cada empresa. Tá, joia, obrigado. torre ou 6309? Confirme para o sul, para a torre. É o 6309 da Oceanair, 1149 POB, 4 horas, alterna Galeão. 4 horas e 5, alternativa Galeão, autonomia. Desculpa, é POB. 1149. 149. Autorizado táxi, ponto de espera no zero, Oceanair 6313. Gratos, autorizado táxi, ponto de espera não no zero, 6313. Senhor, só para informar, quanto a essa informação que o senhor está dando aí para o colega, é, os mecânicos da companhia, eles não estão mais autorizados a fazer essa, chamar a aeronave para o ponto do fim. É, agora é mandatório que seja para ela. Ah, positivo. E ao contrário, não, na saída sim, que é o mecânico da empresa que faz o reboque até o ponto de partida. Positivo, ele faz o pushback. Agora, para a gente poder estacionar o avião, a gente tem que entrar em aero. É, inclusive, teve até um incidente recentemente e, infelizmente, foi terminantemente proibido que o mecânico fizesse essa manobra. Ah, positivo. Tá bom, obrigado pela informação. Eu sugiro que os senhores, então, vão começar a fazer esse reporte, que isso aí acaba atrasando um pouquinho, que ao acionamento da torre e tal, porque eu entendo assim, que é tudo bem que os senhores só tem na gente aqui na torre para fazer um tipo de pedido desse, mas acaba um serviço a mais que a gente não tem, não tem muito a ver com isso aí, é uma falha que tem que ser detectada, tem que ser reportada para que essa pessoa receba uma informação, um chamado positivo. Eu concordo, grau gênero, em sentido geral, não é só aqui em Salvador, isso tem ocorrido em muitos outros aeroportos, em função, a prestadora de serviço encarregada aqui em Intraero, infelizmente, ainda tem uma deficiência quanto a essa prestação. Aham, positivo. É, a pista está livre, autorizado a alinhar e decolar, 180 graus, 069. Grato, autorizado a decolar, já chamei a minha atriz, mas fica uma boa noite. Eu mesmo vou começar a fazer uns reportes dessas situações, porque eu entendo que cada um tem as suas atribuições. Saltando 3178, transferiu passando 210. Foi transferido pelo centro? Positivo. Ok, identifique chegada Mari. Vê se mantém a 050. 050, pode voltar, TAP, senhor? Autorizado. Direto TAP 050, tá 3178. Contact Recife Center, frequency 126.85. 126.85, Airbus 084, bye bye. Bye. Oceanair 6133, vai iniciar o 10. Confirme? 6133, iniciar a decolagem da 10. Gente.